se organizar direito. Todo mundo chora. Se organizar direito. Todo mundo cansa, mas nem todo mundo transa. Demorou, de rocha valeu. Prioridade é sua, nisso quase tudo é seu. Eu só vou ficar com o que sobrar e tá de boa. Mais meia garrafa de qualquer coisa. Mais um calendário faltando folhas. Tem a ver, já que para mim o ano acabou. Já você vai viver de novo outro Réveillon. Outro carnaval e do seu lado não vai ser mais eu. Sinceramente, não sei de fato o que aconteceu. Eu vou sentir sua falta à noite quando eu for dormir. Confesso, eu vou sentir sua falta de manhã quando acordar e não te ver mais aqui. Tempo bom, ok, fechamento eu. Crise vem, perguntei, olha, cê tá bem? Ninguém respondeu, discussões a mil, mil contas, ok. Dinheiro não era nada, até onde sei eu não investi em nós. A cada hora extra eu despedi de nós. Fim de semana já tava marcado. Dá tempo pro açougue, tempo pro mercado. Aprendi outra receita, se quiser já te preparo. Entendi que já deu tudo errado. Somos adultos, moramos no mesmo bairro. Podemos ser amigos. Não deixa secar, nem deixa roubar.